O que é seu, meu bem, também pertence a mim. Vou dizer agora tudo, do princípio ao fim. Da sua cabeça até a ponta do dedão do pé. Tudo que é seu, meu bem, é meu, é meu, é meu. É meu, é meu, é meu. Começar pelo cabelo, que coisa mais linda. Boca e sorriso igual, não encontrei ainda. Seus olhinhos, que beleza, fazem ver com mais certeza que tudo que é seu, meu bem, é meu, é meu, é meu. É meu, é meu, é meu. Bem baixinho em seu ouvido, gosto de falar. Recostado no seu ombro, gosto de sonhar. Quando seus braços me apertam, mil ideias me despertam. Tudo que é seu, meu bem, é eu, é meu, é meu. É meu, é meu, é meu. São suas mãozinhas feitas pra fazer carinho. Nada tem mais charme do que o seu joelhinho. Seus pezinhos a pisar, meu coração que ia cantar. Diz que tudo que é seu é meu, é meu, é meu. É meu, é meu, é meu. Não adianta discutir que tudo isso é meu. Por isso eu vivo a repetir que é meu, é meu, é meu. Tudo que eu falei, meu bem, e o que eu não falei também. Tudo que você pensar é eu, é meu, é meu. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu.